ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E esse fundo aí do BG que vocês acabaram de ouvir não é música clássica. É o Geração Suburbana. Hoje a gente tá aqui pra trocar uma ideia com eles. Tiramos o Julinho do jogo do Palmeiras pra dar azar, pra ver se perde. E tamo conseguindo por enquanto. Valeu, gente, por colar aí. Da hora. Valeu. Satisfação aqui estar aqui com vocês. Valeu, Suna. Valeu, Chiclé. Obrigado pelo convite aí, tamo junto. Então, cara, começando pelo começo, como sempre, quando que surgiu a banda e como que foi o contexto em que ela surgiu, o porquê do nome, todas essas coisas? Bom, a banda surgiu em 2003, depois de um hiato da minha primeira banda, que foi o Autopsy 83, que começou naquela coisa, o pessoal da escola, do ensino médio, né? Aí a pancaiada assim, foi cada um indo pro seu lado, a gente teve um hiato, aí eu falei assim, pô, tem um ano sem tocar, eu falei assim, meu, tava estudando música pra caramba, eu falei, meu, quero continuar esse negócio e tal, mas não poderia ser com aquelas pessoas e tal, né? Falei, que punk é esse que estuda a música, meu? Pois é, tudo errado, né, mano, mas a gente, na verdade a geração inteira estudou música, né, tanto, todas as pessoas que passaram na geração estudaram música clássica. É a coisa mais louca. Toda a pancaiada estudou. O Felipe, embora baterista, foi meu aluno de violoncelo. Aluno do antigo baixista, o Julião também. Meu irmão estudou contrabaixo acústico também. O Rafa, que tá com a gente agora, foi aluno meu também, do Julião, de contrabaixo acústico. Então essas são as coisas. Por isso você vai ouvir violoncelo, contrabaixo acústico. Mas a banda surgiu em 2003 naquela coisa do hiato de voltar a tocar, sabe? De falar assim, ah, vamos tentar fazer uma coisa menos tosca, mas a gente acaba com aquela influência de Ramones, três acordes, acaba sempre valendo, e assim começou a Geração Suburbana. O som que a gente estreou mesmo foi, a gente ensaiou uma semana direto, né, pra, acho que era seu aniversário, né? Pois é, semana do meu aniversário e tal. Três vagabundos, ensaiaram uma semana inteira. E que ano foi isso aí? Só foi pra... 2003, teve um aniversário, eu tive uma festa. Me esconde não, hein? Não, foi 2003, foi minha festa de 15 anos. Solou uma festa, a gente pegou e levou um monte de banda lá pra garagem de casa, a gente tinha essa coisa. E aí esqueceram a bateria em casa. Esqueceram a bateria em casa, deixei lá nos fundos e tal. Eu falei assim, pô, tem um ampli aqui, vou pegar um ampli de baixo emprestado e vamos. Falei com meu irmão, falei, vamos dar vida. Aquelas músicas lá, porque tinha algumas coisas escritas, tinha algumas coisas do Autopsy que eu queria usar, que é o caso do Terceiro Mundo. Eu falei assim, pô, vamos. Aí a gente tava precisando de um batera. Aí a gente chamou o Will e tava falando assim, pô, você não conhece um batera e tal. Aí ele surgiu com o Felipe, a gente nem conhecia, se conhecemos na hora, eu falei, você toca bateria ali? Não. Eu nunca tinha, no máximo, batido umas tigelas em casa e tal. Aí, não, detalhe, ele teve aula de baixo acústico, violoncelo e foi tocar bateria. Tudo igual. E aí assim a gente surgiu lá, ensaiou uma semana inteira e montamos 14 músicas, né? E, cara, no, 2003 pra cá tem uma diferença de dificuldade de gravar um material e tal. Hoje a gente vê bem mais banda conseguindo gravar. Vocês gravaram uma demo, como que foi a gravação dessa demo, em que condições que era? Era mais treta mesmo? Olha, era mais treta e assim, a gente não tinha dinheiro. Se você pensar que eu era o mais velho da banda, assim, 15, o Felipe com 13, o meu irmão tinha 13 também, então a gente tava bem complicado. Ninguém trabalhava, eu até lembrei essa semana quanto que a gente gastou, foi R$80, que tipo, eu recebia de uma bolsa de orquestra, que eu, jovem, que eu tocava, e eu tirei assim e falei assim, vamos lá, vamos gravar? Ensaiamos mais um pouco, chegamos no estúdio e gravamos ao vivo, tudo toscamente e assim... Deu 40 minutos de gravação e o resto o cara fez uma mixagem daquele jeito. De uma leva só. Não, errou. Menos de uma hora, vai direto. Foi com erro. É aquela que tá no Bandcamp? É, exatamente. Pô, ficou bom, velho. Ou seja, foi toscamente... É punk, né? Não tinha como ser diferente, né? Embora a gente estava estudando música, a gente ainda era um bando de moleque, né? A gente estudou e não aprendeu a tocar punk rock ainda, então... Existem umas coisas que são diferentes, né? É, às vezes o mais simples fica mais simples complicado. Fica muito difícil. Eu tava conversando com uma baterista, né? A amiga minha, ela falou assim... Meu, você já viu quanto de que os caras não conseguem tocar Ramones por causa daquela marcação de timbal em 4? Os caras não conseguem, o cara, puta baterista, não consegue tocar. Então vamos lá ouvir um som aí pra ilustrar o Geração Suburbana. Agora vamos ouvir o Vivemos Presos e aí a gente volta pra continuar a ideia aí. Educação sobre valores éticos, costumes e tradição. Ninguém vai me dizer como falar ou como agir. O seu próprio destino você deve decidir. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Sou livre e me governo muito bem. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Sou livre e me governo muito bem. Seu direito de escolher, roubam sua identidade, não deixam você viver. Cortaram suas asas, você não pode voar. Ninguém cega os seus olhos, comece a enxergar. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Sou livre e me governo muito bem. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Sou livre e me governo muito bem. Tanta ambição, criando fronteiras pra nossa imaginação. E quando ter poder for mais do que existir, seremos massacrados, é a hora de agir. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Sou livre e me governo muito bem. Eu não quero ser manipulado por ninguém. Sou livre e me governo. Sou livre e me governo. Sou livre e me governo muito bem. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu tô aqui com Geração Suburbana, a gente acabou de ouvir um som deles aí, o Vivemos Presos. E aí, continuando a conversa, cara, o punk que vocês fazem é um punk mais cadenciado, num beat bem diferente do que a gente costuma ver por aí. Me lembra um pouco os punk da Bahia, assim, meio que... Até os rock and roll, tipo Raul Seixas, a levada do baixo... Sim, Camisa de Vênus. Camisa de Vênus, esses me contaram que o Cama de Jornal também gravou um som de vocês. E aí, isso daí vocês pensam nisso ou é meio natural, vai saindo? Ou tem um projeto, assim, de tocar mais nessa levada? Existe um projeto, sim, de tocar um pouquinho mais lento, um pouquinho rápido, assim, essa cadenciada pra dar uma valorização nas letras, assim. A gente acha assim, o punk ele tem que ser ouvido, ou não só pelo punk, né? Você tá ouvindo, sua mãe vai ouvir lá na... falar, pô, não tô entendendo também o que tá sendo falado aqui. Então isso é uma das coisas que a gente valoriza. A gente destacou assim, em qualquer público, porque o nosso som, por ser mais lento, assim, e dá bastante enfoque nas letras, dá pra entender bem assim o que o grupo tá falando. A gente consegue pessoas que a gente nem imaginou que um dia ia ouvir nosso som e os caras mandam mensagem, tudo pra caralho, assim, animal. A gente gosta de tocar pra punk, mas a gente gosta de tocar pra quem quiser ouvir. Os públicos, pode crer. E vocês estão tocando aí desde 2003. Vocês acham em relação até isso, as bandas, como elas tocam, gravações, local pra tocar, vocês acham que mudou muita coisa de lá pra cá ou continua parecido? Hoje em dia você tem mais facilidade assim de conseguir lançar, CD e tal, mas acho que questão de gravação não tem jeito, né? Orçamento, né? A gravação tudo depende, acho que você pode gravar uma demo muito fácil com muito menos hoje. Isso é uma coisa que não tinha há 15, 20 anos atrás, né? Se você for pensar, era um pouco mais caro, você precisava gravar ao vivo, você vai separado. Hoje tem o lance do CD também, que é mais fácil de fazer, o custo ficou muito mais barato, muito mais em conta. Mesmo assim a gente teve que lançar pelo Catarse porque não tinha grana, mas se você for... Mas só na mídia digital. Isso eu acho que é uma facilidade. Eu acho que os lugares, na verdade, eu acho que tem dado uma piorada sim, porque tá difícil manter casas, né? Você vê muitas casas fechando. E o que a gente tem hoje são estúdios abrindo espaços, né? A gente até tem um brother nosso que a gente ajuda lá, que tem o Diversão lá na Zona Norte, que foi uma ideia minha. Eu cheguei pra ele e falei, meu, você tem que fazer som aqui dentro, né? Porque... o estúdio mesmo, ele não estava se pagando, né? Tipo, ele tem o estúdio lá. Mas eu falei, um som talvez você consiga. Então, os lugares, eles estão sendo mais ocupados para fazer som do que uma casa de show mesmo, né? Isso não falo só pelas casas que a gente viu fechar, né? Que, sei lá, vou falar do Espaço Impróprio, do Germinal, do Hangar 110, né? Isso para passar por todos os públicos. É, muita casa fechou nesses Nós últimos e anos. Terror, né? Nós e Terror, que fechou agora também. Então é muito espaço que tinha que acabou fechando. Vocês sentem que desse tempo pra cá o punk ficou um pouco mais fragmentado, assim, porque eles estavam me dizendo agora do primeiro show em off aqui, primeiro show de vocês. Muita gente lembra até hoje que veio gente de Santo André, de não sei onde, que vocês nem conheciam. Porque não teve flyer, não teve divulgação, a divulgação foi boca a boca, né? Eu acho que o pessoal, quando a gente começou, tinha um pouco mais essa coisa de todo mundo colar junto e tal. Tinha a separação, lógico, também, né? Mas era um público facho, né? Que não tinha nada a ver com a gente e tal. Mas hoje, acho que tem um pouquinho, sim. O que você acha, Felipe? Hoje em dia também o pessoal marca pelo Face lá muita gente... Essa coisa do evento do Facebook. Marca presença e não marca presença. Igual essa história que a gente contou do primeiro show, assim, foi o que o Júlio falou, foi no boca a boca e a gente não sabe como foi parar lá do outro lado da cidade que nego apareceu. Tem coisas assim que são do caralho, assim, que hoje em dia meio que deu uma perda disso aí. Então vamos ouvir aí mais um som do Geração Suburbana. Vamos ouvir agora a faixa Cores. E aí a gente volta já. O verde foi devastado, amarelo comercializado, azul modificado. O céu hoje é cinza. Vermelho foi derramado, rosa discriminado, branco nunca foi branco, e o preto é preconceito. We'll por um pouco de riqueza. Mas não será assim pra sempre, tudo pode acontecer. O mundo mudar num segundo só depende de você. Foi devastado, amarelo comercializado, azul modificado, o céu hoje é cinza. Vermelho foi derramado, rosa discriminado, branco nunca foi branco e o preto é preconceito. Ser humano que destrói a natureza e usa os outros por um pouco de riqueza. Mas não será assim pra sempre, tudo pode acontecer. O mundo mudar um segundo só depende de você. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o Geração Suburbana e ouvimos agora o som Cores. É, cara, vocês têm ouvido coisas novas, é? Porque vocês estão lançando disco, tocando bastante. Vocês têm ouvido coisas novas do Brasil ou de fora mesmo? E também qual a influência que vocês têm no som de vocês? Não precisa também ser atual, coisas mais antigas e tal. Bom, eu tenho ouvido bastante coisa fora, nova, né? Coisa de fora, nem tanto. Coisa de fora, eu acho que eu ainda tô ouvindo as mesmas coisas, né? Eu pego uns álbuns antigos do Clash. O mais novo que eu ouvi foi o novo álbum do Rancid, assim, que eu tô apaixonado pelas músicas. Pra desapegar das influências internacionais nossas é meio difícil, assim. A gente tem muita coisa de banda nacional mesmo, de bagagem, assim, e muita banda que a gente começa a tocar. A gente tá pegando banda nova pra tocar, a gente pega a demo dos caras e, meu, a gente tá meio que... É difícil, assim, pegar banda internacional pra gente ouvir junto, assim, e tal. É mais classicão mesmo. Mas eu tenho ouvido nacional, eu peguei, por exemplo, agora o Intervenção, que é lá do Mato Grosso do Sul. Puta banda legal pra caramba, meu. Eu tava até com o Lipe na semana passada e falei, mano, eu já sei cantar todos os sons de vocês, tá ligado? Tipo, é banda de... O legal do punk é essa coisa da proximidade de 500 pessoas, né? E de chegar e falar, pô, tá mó legal. E, meu, a gente pode citar um monte de banda que começou aí, que tá muito legal, tal. Tava falando hoje com o Giando, o Fecaloma, então eu falei, ele falou, pô, fiz uma resenha lá do som da Rata Sabiosa. Eu falei, pô, a Angelita era aquela menina que não queria tocar nada, né? Porque a gente tinha coletivo junto. E aí tá com uma banda muito responsa, tal, também. É, qual outra banda que eu queria citar que eu gostei pra caramba? Tem um monte, mas assim, ó. Tem o Erdu, que eu acho muito legal, e o Dox, que são bandas que são com duas pessoas, né? Você levar uma banda com guitarra e batera, ou com baixo, batera e voz, eu acho que isso é uma puta coisa legal. E as letras são muito boas das duas bandas. Tem muita banda, meu. Eu tenho escutado bastante coisa nova, assim. Pegar banda nacional mesmo, tem, meu, só banda de cara que é brother mesmo, tem um monte, né? Ferramenta, a lista de banda nacional é enorme, velho. E outra coisa, agora vocês abriram Catarse, né, o disco novo que a gente tá ouvindo, foi por um financiamento coletivo. Como que vocês tiveram essa ideia? Teve uma dificuldade ou foi de boa pra vocês conseguirem levantar a grana? Essa ideia foi do Ju, então ele... Bom, essa ideia veio assim, há uns anos atrás eu lembro que eu vi que o Dead Fish tinha conseguido estourar com tudo nesse financiamento coletivo. Eu falei assim, meu, que é isso, né? E foi quando eu dei uma olhada, mas ainda meio ignorante, eu vi que tinha sido financiado pelo próprio público, mas não fui atrás. Aí vi que um amigo nosso lá que fazia grafite tinha conseguido um puta esquema também. Quando eu vi o Cólera fazendo, eu falei, meu, tá vendo? Já chegou no punk, vai. Os caras já sabem o que é isso. Não, tá, não vou ficar com medo. Tá liberado. Vamos lá. Aí eu falei assim, vamos tentar. E a gente colocou apenas a grana da prensagem dos CDs, né? Dos meus CDs, que é coisa pra caramba, se você for pensar em um CD físico. E falamos, gente, vamos pra cima. Falar que foi fácil, não foi. Você tem que dar uma pesada, você tem que ter uma disciplina de redes sociais, porque um monte de gente quer ajudar, mas todo mundo esquece. Um contribui, o outro pega e fala, eu vou contribuir, vou não sei o que, esquece, não vai, aí começa a chegar no prazo. Aí a gente chegou no 98.9, meu, maravilhoso, né, pagamos CDs e tal. Aí os merchandising a gente resolveu pagar do próprio bolso, né, também, e funcionou, né, isso que foi importante, lançar, a gente tem essa, a gente aprecia essa coisa física de pegar, a gente tem apreciação com papel, né? A gente é de uma geração que é... que gosta da coisa física, se a gente pudesse a gente lançava em vinil também, né? Mas pra foi legal também que quando a gente começou a entregar os kits pro pessoal, quem tava junto também, eu olhava o kit e falava, pô, ficou do caralho, eu também vou querer um. Aí já meio que deu uma impulsionada assim no. Mas é, a parte de conseguir a galera mesmo pra pro Catarse é bem. Você tem que ser meio vendedor assim pra pesar na da galera. Agora eu também, eu peguei uma noite assim e falei, deixa eu ler sobre o Catarse. Eu peguei e comecei a ler às 11 horas da noite, o tutorial todo, e parei 5 horas da manhã, né? Então é aquela coisa, eu não pedi ajuda pra alguém que fez. Eu fui estudar o que era o Catarse, como fazer o Catarse, e fui embora. E se não conseguisse devolver o dinheiro? Não, pra nossa sorte mudou, né, a política do Catarse, então você tem um plano lá que chama Plano Flex. Então deu certo através do Flex, porque senão a gente perderia por 1%, 1,1%, já pensou, meu? É, então pra gente esses 98 foi, meu, mais que surpreendente, porque, sei lá, terminou a segunda semana, que na primeira deu uma bombada, na segunda semana a gente já ficou meio em dúvida se a gente conseguir chegar, sei lá, nos 60, 70%, né? Sim. E aí, meu, foi chegando próximo do final, assim, da campanha, foi dando um boost, assim, meu, aí fechou nos 98, a gente tava, meu, quase fazendo festa pra comemorar, porque... nem a gente acreditava. Não fizeram show na garagem dessa vez? Não. Quem sabe, né? Na verdade, a garagem eu acabei construindo lá um puxadinho lá na época que eu morava com a minha mãe. Aí não tem mais a garagem. Olha só, né? Então vamos ouvir mais um som aí de Geração Suburbana desse disco que a gente tá falando. Agora vamos ouvir Brincando de Ser Soldado e a gente volta pra trocar ideia. O homem faz a guerra. A guerra destrói o homem. E hoje, estamos todos mortos. Depois de tanto brincar de guerra, chegou a hora de voltar pra sua terra, pro seu país, pro seu destino, pra sua garota, pro seu menino. Você rasteja, não pode parar. Em sua casa você deve chegar, se esforçando pra não chorar. Te dá um treco e cê começa a gritar, a gritar. Sem parar. E caminhando sem direção, você se lembra do passado então. E essa guerra já ser evitada, se o governo tivesse vergonha na cara.

da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Scarnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Aí, mano, você curte na onde? Cola com nós aí pra curtir o punk das antigas. Toda quinta, 10 da noite, na Antena Zero. Midnight Madness. Destrinchando o melhor do Psychobilly e do Rockabilly, toda quinta-feira, à meia-noite. Você está ouvindo... La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estamos aqui com Geração Suburbana. E aqui no off a gente tava ouvindo os trambiques do Chiclé e do pessoal aqui. não vou nem contar o que que é, pra não dar problema aí com coisas da justiça. Bom, a gente já falou do Catarse aí do CD, então agora vamos falar do CD em si. Vocês lançaram, eu tô aqui com Vivemos Presos na minha frente. Queria que vocês falassem um pouco sobre ele, porque quem fez a arte, por exemplo, porque o legal do CD é que a arte tem tudo a ver com o que você vai ver depois, vai ouvir, não, vai ouvir, dentro do disco, e queria que vocês falassem um pouco sobre ele. Bom, Vivemos Presos é aquele poema do Proudhon, aquele mais manjado, que você... Todo aquele que colocar suas mãos sobre mim, eu declaro um tirano, um usurpador, meu inimigo, né? E ele é a linha mais ou menos que a gente segue nesse CD. E aí quando a gente pegou ele e foi atrás de uma capa tal, a gente começou a pesquisar umas coisas. E aí o Leandro do Asteroids Trio, ele pegou e falou assim: posso fazer, tem uma multa, você paga. Então a gente negociou assim, até porque a gente tem que valorizar, né, os caras no underground, que estão na cena, aqui na corrida com todo mundo. Aí chegamos, já fizemos uma vaquinha, já pagamos uma multa, já. E pegamos falando, ó, ouve essa faixa aqui, que essa faixa é a diretriz do CD e é inspirado nesse poema aqui. E aí ele pegou e falou, pode deixar. Ele falou, meu, o que você imagina? O CD inteiro é essa coisa de ser acorrentado e tal. E aí ele fez essa arte aí que vocês podem... ouvindo vocês não podem ver, mas depois vocês podem procurar nas mídias sociais aí É legal também que a gente passou meio a ideia do CD e tal, o que a gente queria mais ou menos. E aí ele falou, cara, vou fazer aqui e eu te mando um esboço. Aí ele mandou o esboço pra gente e a gente falou, cara, é isso que a gente quer. Foi o primeiro, não teve essa assim. Pode pintar aí que é esse mesmo, tá fechado. Não é. Isso é muito legal, né? O cara entendeu a linguagem, foi bem bacana nesse sentido. E o Vivemos Presos é a faixa single que segue o nome do CD, é o nome da primeira faixa. E ela foi lançada em duas coletâneas, inclusive numa coletânea Sudamérica, né? Sudamérica Caos, agora eu esqueci o nome da coletânea. Sudamérica Caos e tal, né? Então foi lançada na América Latina também e tal. Então é uma faixa que a gente tá com trabalho, tá? Até vai tá pensando aí como é que a gente vai lançar esse um webclip aí também. Quem quiser o disco, como que faz? Vocês estão pensando em colocar nas plataformas do disco? Ou por enquanto só o físico mesmo? A ideia é colocar daqui a alguns meses, daqui a uns dois meses algumas músicas e depois colocar inteiro mesmo. Mas como a gente quer pegar e não quer ficar com a cópia física em casa, a gente tá segurando um pouco esse negócio aí pra... Porque muita gente fala que quer, então a gente fala, então compre. Sustente essa banda de vagabundos. Sua barriga do punk. Pague o aluguel. Pague o aluguel, né? Não, é aquela coisa não que a gente é um bando de mercenário, a gente quer ficar rico com CD, porque não conheço nenhuma banda de amigo meu que foi rico vendendo CD. Yes. Mas é uma coisa... pobre eu conheço um monte. Ficou pobre eu sei, né? Ficou rico. Quem conseguiu os problemas aí, sim, com isso. Mas é aquela coisa da banda se valorizar também um pouco, né? Tipo, foi gravado em uma qualidade bacana, tudo. E das pessoas pegarem e ajudarem mesmo. Se sentirem valorizando o trabalho, né? Foi meio que mais na questão musical do disco também. A gente meio que cresceu, né? Já são, sei lá, 15 anos de banda, 16? 15 anos. 15 anos de banda. E a gente teve os dois CDs anteriores, tá? O Split com as outras bandas. Esse CD meio que foi o primeiro verdadeiro, assim, nosso mesmo. Que a gente, gastou uma grana, fez uma coisa legal, assim, bem feito, canal por canal. É um trabalho que a gente tem um puto orgulho, assim, de lançar. Fica aí a máxima, né? Você só procure. É livre. Procure. É, não, você só é livre se você tem solidariedade coletiva, né? Exatamente. Que ser livre é fazer o que quer da cabeça. É. Viver sozinho você não é livre porra nenhuma, né? Falou. Não é nada. Só pra falar sobre os selos, você consegue encontrar tanto na Bahia, tanto no Mato Grosso do Sul. E você consegue também encontrar com os selos Verdu, o Feio. Feio Records e com a Crise também. Fora com a própria banda, você pode entrar nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, pedir lá que a gente manda pro correio pra qualquer lugar do Brasil. Isso aí. Vamos ouvir mais uma música aí do disco, agora a gente vai ouvir a Aprender. Observa pra aprender tudo, se deve fazer, analisa pra compreender que querer ser. Sempre luta sem esquecer que nós podemos perder. Que não pensa, tem que vencer, que aprender a viver. Observa pra aprender como se deve fazer. Analisa pra compreender que queremos entender. Sempre luta sem esquecer que nós podemos perder. E não pensa, tem que vencer, que aprender a viver. Estamos aí de volta com o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, hoje com Geração Suburbana, e a música era mais curta do que a gente pensa, e pegou a gente de calças curtas aqui. A gente estava falando sobre o disco, agora entrando mais sobre as letras, né, o conteúdo, e realmente tem muito a ver. A gente vê aqui na capa, tem um burguês, um religioso e um militar, né? Tem muito som falando antimilitarista, contra o nacionalismo, anticapitalista. E, cara, no punk eu lembro que faz uns 3, 4 anos atrás, às vezes eu ouvi um som, você falava, parecia que era meio datado, que coisas que eram nos anos 80 ou nos 90 estavam bem em voga, a gente achava que não ia voltar e mal voltou. E aí você ouve banda dos anos 80 e parece que é hoje as bandas novas falando os mesmos temas e não mudou nada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? As letras que vocês fizeram e o contexto aí que a gente tá. Eu acho que, infelizmente, se você pega letras das bandas que estão tentando atrás, você não muda muita coisa mesmo. A gente teve uma evolução do retrocesso, né? Tipo, quanto mais tempo passa, mais os pensamentos retrógrados estão cada vez mais em volta, como você falou, fico, às vezes, a gente tá indo, a gente tá vendo aí em debate essas coisas aí que... Eu por exemplo, eu não voto, né, mas a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo, né, mas aí você pensa, a gente, parece que as pessoas não estudam história, né. Você fala assim, a história te mostra, te conta tudo, e aí você vê a galera pedindo intervenção militar, vem apoiando uns lixos da vida aí, político, assim, não que tenha político um melhor que o outro, até porque eu debate de todos eles, mas é bem complicado quando as pessoas colocam o fascismo ou aqueles discursos de bandido bom é bandido morto, né? Isso é uma coisa que deixa a gente bem chateado, né? Uma sociedade, não é nem brasileira, isso aí é mundial mesmo, que cada vez o povo tem menos educação, e com menos educação a ignorância vai tomando conta, e quanto mais ignorante for o pessoal, o povo, meu, mais tem nego pisando em cima, mais ideias, como eu disse, retrógradas vão tomar conta do consciente e do subconsciente da galera. E aí, caindo, você já falou aí sobre educação, né, que tá embaçado porque tá sendo precarizada pelo Estado. E aí a gente tá se formando meio que por meme, internet, quem tem mais dinheiro taca meme porcaria na nossa cabeça, né? E aí eu queria perguntar uma coisa que eu pergunto sempre, se vocês acham que a música tem um papel importante nisso, né? Se vocês acham que a música tem o poder de mudar a cabeça das pessoas, de educar. Porque a gente tava falando aqui no começo, quando vocês chegaram, que é bem comum a gente ver punk em vários lugares, já que nem é mais... Continua sendo punk de alguma forma, mas tá aí fazendo vários corres dentro da sociedade, né? E se formou pelo punk, né? Eu sempre brinco que a minha formação, na primeira faculdade que eu fiz, foi o punk, né? Isso me instruiu a minha maneira de pensar e a minha maneira das coisas que eu acredito e as coisas que eu não acredito também. Eu fui formado em música, né? Tenho o meu bacharelado em violoncelo e... Eu acredito que não só a música, mas a arte no geral, ela tem um poder revolucionário, né? Com a arte a gente atinge diversas pessoas. E a maior ferramenta que você tem é a transformação, é a música. As pessoas não conseguem viver, elas escutam música. Ninguém consegue viver num silêncio sepulcral e falar assim, pô, quero ficar aqui o tempo todo. Às vezes você precisa de um tempo assim, tem também que você fala assim, pô, aí você liga, você quer ouvir alguma coisa, você quer ouvir música, seja ela instrumental, seja punk rock, seja um rock and roll, ou um samba, que seja. E ela influencia sim. Sobre o que o Júlio falou do punk ser a nossa primeira faculdade, é meio que isso mesmo, que foi no punk, meu, quando a gente montou a banda eu tinha 12 anos, 12 pra 13 anos, era moleque, não sabia de nada. Só que você vai crescendo no meio da galera, você vai aprendendo a questionar certas coisas, tal, você vai em protesto, e já vai presenciando a violência policial e coisas assim. Você já, quando você vira adulto, você já tem meio que um senso crítico melhor, assim, do que uma pessoa que se informa, tipo, por manchete, que hoje em dia é o que mais tem. O nego pega manchete, não lê nem o conteúdo da notícia, repassa pra galera como se fosse verdade absoluta. Estão compartilhadas, né, meu? Meu, eu racho o bico. Às vezes eu pego e falo, é fake news. A pessoa, ah, não, não é. Eu falo, é. Às vezes é o que o pessoal fala de bolha de relacionamento, assim. Né? É o que você quer ouvir e não o que realmente tá acontecendo, né? Então... Que ensina isso, né? Você meio que olhar pra puta, que seu otário. Por mais que não, você ache que não gera dúvida aquela afirmação, você vai bisbilhotar alguma coisa a fundo pra saber se realmente aquilo é certo ou não. Eu tava trocando ideia esses dias com um camarada, ele tava falando que, tipo, na periferia a esquerda tem ficado meio longe porque a igreja tá pegando o papel que a esquerda tinha, né? De ter vários espaços sociais e tudo mais, aí a molecada não tem o que fazer, vai lá tocar um som na igreja, acaba ficando lá, você pergunta, você faz as pesquisas por aí, fala, meu, fui lá porque quis aprender a tocar um som e vai absorvendo as ideias, né? Tem tudo isso da questão da cultura. Os inimigos sabem disso, a gente tem que voltar a aprender, né? E agora vamos ouvir então mais uma música, agora a gente vai ouvir o Nacionalismo. Um, dois, três, quatro! Queime toda a bandeira, destrua toda a fronteira, seja mais um escravo, não obedeça ao Estado, não morra por um país que nunca fez nada por você, não faça o que não quer, pra depois se arrepender. Ao preconceito, somos todos iguais. Não é a cor e o sexo que nos torna menos ou mais. Faça a coisa certa, não seja mais uma meba. É o seu nacionalismo que faz a guerra. Nacionalismo. maldade acaba com a ideia em que algum dia possamos viver em igualdade. Lutamos pela anarquia, lutamos por solidariedade. E a luta contra o nacionalismo é a luta pela liberdade. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais. Nos traz, nós somos todos iguais. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com Geração Suburbana. E aí, pra só fazendo um merchan aqui, quem quiser bombeta e camiseta da Ursal... Fala com o Chicléu com a Antena Zero que fizeram um boné aqui e a gente posta, todo mundo quer comprar. Então, ó, quanto que é, Chicléu? 30, 40 mangos aí, ó. Quem quiser o boné da Ursal e tem a filiação aqui, a fichinha de filiação. Você vem, toma uma breja, fica doidão e a gente faz igual ao JS. Te filia e você vira da Ursal. E aí, voltando aqui com a entrevista do Geração Suburbana. É, cara, fala pra gente, vocês estão uma cota aí tocando um monte de lugar, uns shows marcantes de vocês, assim, pro bem e pro mal, né? Porque sempre tem as furadas borracharia que a gente toca, e uns rolê foda, inesquecível, assim, tipo viagem e tal. Bom, eu vou contar as duas furadas, primeiro pra mim são as melhores. Uma a gente nem chegou a tocar. Eu tinha uma Paraty, mas uma Paraty 84, mais velha que eu. E assim, o rolê começou com a Paraty soltando o cabo do acelerador, né? Então assim, já deu errado aí, né? Mas aí, vamos lá, né? Tem um outro assim, os caras arrumam a fusca, arrumam tudo, vamos pro rolê. Tem os mecânicos, né? Tem os mecânicos que vai mexendo, os mecânicos. Chegamos aí, a gente ia tocar no Itaim Paulista. E ou Itaquá, se foi Setúbal, não lembro. Era Itaquá, na frente da delegacia. Só um punk na frente da delegacia, né? Tudo pra dar certo. E foi na época do PCC quebrando tudo em São Paulo, né, meu? Batendo fogo na cidade inteira. Então a gente pegou e a Paraty quebrou de novo, furou um pneu. E a gente parou aonde? Em frente aonde? Na Marginal? Em frente a um presídio. Presídio, é. Pode crer. Ou seja, mais um pouco de sorte, parou em frente a um presídio. Aí saem os caras com a lanterna lá e a gente tentando trocar o pneu, né? Beleza. Já era aí, né? de um rolezaço. Já. Até aí, vamos lá, continua, né? Saímos de casa 10 horas da noite, já era 2 horas da manhã, a gente chegando em Itaquá. Chegamos em Itaquá, aí quando a gente chega na frente do som, já tinha uma galera na praça, ninguém mais na frente do som, e só umas viaturas. O pico já tava até fechado. Tava fechado, as portas. Aí, a geração faquinha, né? Que a gente é da geração faquinha. Aí tinham trocado umas facadas na frente da delegacia. Ou seja, nem as presepadas que a gente entrava. Acho que de som marcante, assim, pelo lado positivo, acho que tiveram dois, né? Um foi até recente, que foi lá em Santa Isabel, né? Foi bem legal. Show do caralho, assim, meu. A gente foi super bem recebido lá pela galera. Inclusive, mandar um abraço aqui pro pessoal de lá. O pessoal do Coriza lá, o PH convidou a gente pra ir pra lá, foi bem legal. Foi Citimia, DZK e Coriza que teve nesse dia. A gente foi muito bem recebido, assim, você chega assim, pô, vou tocar numa cidade que conheço quase ninguém, eu conheço duas, três pessoas, assim, né, a gente fica muito na nossa zona de convívio, né, e aí chega lá e foi super bem tratado, foi muito legal mesmo. Sim, aí o acho que o outro. Não, já falar outra presepada e depois você fala o bom. Eu quero contar as coisas suins. E aí teve um outro que a gente foi tocar em Iguape, interior, acho que era quase Paraná. Nem sei se é Paraná ou é São Paulo ainda, sou litoral sul, eu acho. E a gente foi a última banda, esperou pra caramba, tudo foi de carona, tal, um brother nosso levou a gente e tal. Eu não tinha nem carta de motorista, os meninos eram menor de idade na época, né? Aí a gente chegou em Iguape e foi a última banda. Ninguém mais tinha pra assistir, fomos até Iguape, né? Todo mundo bêbado já, o organizador já não tinha mais condição, né, de cuidar. E aí a gente falou assim, pô, precisa ir embora, porque o cara era um domingo e o cara ia trabalhar e já era umas 10h30 da noite, a gente tinha que voltar pra São Paulo, o cara ia acordar às 5 horas da manhã pra ir pro escritório, uma coisa assim. Aí eu saio, o cara tinha uma capa do baixo igualzinha a minha, a do meu baixo. E aí o brother nosso que tava com a gente já tinha pego o baixo. Aí eu peguei o negócio assim, além de tocar pra ninguém e ficar esperando o dia inteiro pra tocar, ainda saímos com fama de ladrão de baixo. A gente chegou de manhã, né? Chegamos de manhã, saiu virado do rolê do dia anterior, aí chegamos lá de manhã, e aí ficamos o dia inteiro lá, esperando começar o som. Teve um Ilha Comprida também, né? É, Ilha Comprida. Eu não sei se é igual a Ilha Comprida, mas esse aí foi foda, ainda saímos com fama de ladrão. Sorte que eu não levei pra São Paulo, tava colocando no porta-malas, cara, é meu baixo! Esse baixo é meu! Não, é meu baixo, eu abro assim, é meu aqui, ó, não sei o que. É seu, pode levar. E o seu tava. Sumiu. Não, meu tava no porta-malas já, só que tinham levado e eu, tipo, tava meio crica assim, né? Tipo, o cara falando, meu, vamos embora, eu tô fodido. Eu vou chegar, vou tomar um banho e vou ter que trabalhar. E aí, mais um som, agora é o capitalismo. Não é a favor do capitalismo, é uma crítica ao capitalismo. É, o capitalismo não. O capitalismo anarco-capitalista, né? Não, não é. Então vamos ouvir. É só porque a gente vem de CD, né? Capitalismo! A vida não se compra, não se vende, não se luta. Cada um tem seu valor, suas virtudes. Dinheiro, ganância, poder e exploração. Um grito que ecoa, capitalismo não. Seu dinheiro sujo, pra mim não tem valor. Todo esse dinheiro financia o terror. Humanos desumanos estão ficando loucos. Em vez de se amarem, uns odeiam os outros. We'll be right back. aprendeu a amar as pessoas. Continua vivendo em seu mundo egoísta, brigando entre si. Tudo isso por causa de uma ganância que parece não ter fim. Assim criando blocos entre a sociedade. Sendo que desses blocos, pequena parte é privilegiada, enquanto a grande massa vive em condições precárias. E quando abre os olhos, vejo fome, miséria. Fome, miséria. Fome, miséria. Fome, miséria. Fome, miséria. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estamos aqui com a banda Geração Suburbana. A gente acabou de ouvir a música aí, Capitalismo. E aí vamos voltar para encerrar o programa. Eu queria agradecer aí por vocês terem colado, o palmeirense ter colado aí no dia do jogo da Libertadores. Tá aqui desesperado, mas vai rolar, você vai ver. Tá em tempo aí, tá 2-0 para nós. Pô. Aí só falta semana que vem os caras do Rio, encheu o saco, aí o Palmeiras desclassificado. Já pensou? Não, jamais. É, o Cone já tá, que é o outro brother do programa, que tá de licença paternidade, tá lá na casa dele lá. Isso aí, gente, enchendo o saco já. Viu a foto que eu postei. E aí eu queria que vocês deixassem aí, falassem, se vocês quisessem a mensagem, divulgar som, divulgar tudo isso aí, espaço pra vocês falar o que quiserem. Primeiramente, agradecer, meu, a vocês aqui pelo convite, meu. Legal trocar essa ideia aí. É, a gente curtiu pra caralho esse tempo aí. A gente ficou conversando. A gente deixar o Facebook, né? É, tem, a gente tá com o Facebook, com o Instagram, Geração Suburbana, lá você acha no Instagram, Geracal Suburbana. Tá tudo com o nome. E agradecer, né? Meu, é uma resistência, né? Ter uma rádio, né? A gente sabe o... Assim como... A gente teve o Catarse, vocês estão com a benfeitoria, falar pra galera aí, pras bandas, todo mundo que ouvir, ajudar, agradecer quem ouviu até aqui, então, isso. Também, porque eu sei o que é isso, eu pego os programas pra ouvir, eu começo a ouvir num dia, termino no outro, né, então quem conseguir chegar até o final do programa, muito obrigado também. A gente tem um show no sábado agora, mas vocês já vão ouvir, já vai ter passado. É, vai pro ar na outra. Vai pro ar na outra semana, então vocês vão ouvir, já vai ter passado. A gente tá conversando aí com a galera pra fazer um som de lançamento oficial do CD, né? Provavelmente vai ser no... Provavelmente no dia 5 de novembro tem Geração Suburbana e Fogo Cruzado no Underground Club lá na Armênia. Tá quase fechado aí. Já deixa adiantado. O que mais tem pra divulgar? Ah, vai logo menos, acho que em duas semanas tem o clipe do Vivemos Presos aí. E é isso aí. Onde acha o CD? Manda uma mensagem lá pra gente no Messenger do Facebook, lá da página, ou no próprio Instagram, que é mais fácil. Arroba Geração Suburbana, Facebook, Instagram, é só jogar lá. Ou encontrar Júlio Peloso, Felipe Oliveira. A gente não tem site, a gente não tem e-mail da banda. A gente tem e-mail da banda, mas a gente não usa, ninguém abre aquilo lá. A gente tá usando, finalmente usando as redes sociais. Até o Instagram a gente chegou. A gente... Olha, é a maior evolução, meu. O punk tá no Instagram chegar já, gente. Quem não tem Twitter aí. Não, se chegar no Twitter essa aí. A internet veio pra ficar mesmo. E aí quem curtiu os sons, não tocou todos os sons do disco, tem 14 São 14 faixas, tem violoncelos gravados, né? No começo a gente falou dos violoncelos, né? Violoncelistas da banda, é isso aí, tem um monte de coisa aí pra ouvir. Então ouçam aí, e pra quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente passa aqui na programação da rádio todas as quintas-feiras, às 18 horas. Aí quem perder e não conseguir assistir na hora, tem o nosso site, que é o desobediênciasonora.milharal.org. E também tem no Mixcloud, que tem o Mixcloud com todos os programas da Antena Zero lá. Você procura Antena Zero, tem lá o Desobediência Sonora e todos os outros programas que tem aqui na rádio. E aí agora a gente vai, próximo programa que vai chegar é o programa do Barato Rota 77 e vai tocar mais Geração Suburbana aí. Valeu, até a próxima quinta.